com saudade dela. Bilhetes, deixa meu amigo e pede pra ela não me esquecer. E aí, Porto de Maré? Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. E o Rebelde chegando junto. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. E pra quê? Pra quê mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. DJ Rebelde! Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde da meu lado. Bilhete, seja meu amigo e pede pra ela não me esquecer. Confesso que a solidão tá arrebentando o meu coração. Se acaso ela tiver outro bilhete, não volte nunca mais pra mim. Pra que mais amar? Vou ficar aqui e aqui vou me acabar. Saudade! Pra que mais amar? Bordo de Marés! Ficar aqui, é a nossa domingueira do verão! Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Chegamos, chegamos, como é que é? Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava ei, ei, ei, ei, ei. A saia cada vez mais minha, subia a minha atenção. E numa pesadinha ronda, eu te dei meu coração. Olha o ciúme! Ciúme de você ainda tem. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Fala, João João! Aquele beijo que eu te dei. Nossa equipe, amizade, é tudo! Tá com a gente hoje aqui do Porto de Juarez. Ciúme de você ainda tem. Obrigado! Se é o que eu prometi, eu vou te dar. E aí, do céu! Aquele beijo que eu te dei. Olha a Tânia! Foi o que me fez te amar. Você é diamante. DJ Rebelde! Aqui é o maestro da saudade, porra! Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo, não cansava de falar. Olhava para o céu azul, bora Simone, bora Marcos! E o sol sempre a brilhar. Bora, bola avisando! De que faz tudo. A galera da toga da semana com a gente. Abração para o Deus do Rebelde. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Se é o que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez. Chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você, pra você. Matias, tu és a flor mais bela do meu jardim. Bora, Jana de Capim! Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Olha a energia aí! Agora no jardim florido, encanto vê. Para César Real. Nadir, minha flor querida. Deixa eu abraçar meu amigo Marcelo. Aí da visão.com. As engravidadas comigo. Junto com as meninas curtindo hoje em Porto de Maré. Nadir, se eu puder. Olha, Marcelo! Até alguma te ofertaria. Olha! O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. DJ Rebelde! Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. A igreja amiga Rafaela Rodrigues. Florido encanto feliz. Saque do Porto de Marés, abração do Rebelde, Rafael. Rebelde. Vivo a te adorar. Bora, amigo! Nadir, minha flor querida. Rapaz, viemos lá de Outeiro agora, muita chuva, hein? Nadir, se eu pudesse... Já tá clareando, já tá clareando. Tá limpando. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também... Previsão do tempo já diz. Mas existe o impossível... Está limpando o tempo. Minha intenção, Nadir, minha flor morena... Te darei para sempre. Bora, Juruna! Bora, Porto de Maré! Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. DJ Rebelde! O gerente Gabi, gerente do Imperador comigo. Bora, Gabi! E o Imperador só na qualidade. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Fala, Biru, Biru. Vejo que ele está pedindo pra você, meu bem. Atenção, beijinho, não chega, beijinho. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. E aí do céu? Me abraça e me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim. Minha amiga Cláudia, da amiga gente, dona Cláudia. Eu te amo. E as meninas solteiríssimas. Eu te amo. Uhul. Eu te amo, eu te amo. Ninguém segura elas. Bora, Tânia! Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Menos tu, tá, Tânia? Menos tu. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Vamos lá! Eu sou o teu homem, você minha mulher. Vamos lá! Faça de mim o que você quiser. Eu te amo. O parceiro Ricardinho, ostentação, parceiro Ricardinho. Eu te amo. Ali a patroa. Eu te amo, eu te amo. Ore! Eu te amo. DJ Rebelde. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Em gotas coloridas corre o suor do seu rosto. Deliro então, começo a gritar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Cadê meu churrasco, hein? Para Margot! Eu te amo. Eu te amo. saudade. Eu te amo. Olha por dois. Eu te amo. Eu te amo. DJ Rebelde. Entrega, meu filho, entrega. Entrega pra mim, vem provar o gosto da minha boca. Entrega o auxílio, entrega. Se entrega pra mim e deixa que eu tire toda a tua roupa. Todo depenado. Se entrega pra mim, vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Me dá teu amor e em troca te dou um lugar no meu coração. Alô, dedinho! Olha o golpe, tá aí, dentinho. E por esse momento espero. Vai que quer. Toma logo uma decisão. Não me deixa esperar desse jeito. Só cara de besta. Divide comigo meu leito. Quando ela fala assim, mãe, irmã. Se entrega, entrega pra meu filho, entrega tudo. Entrega pra mim e deixa meu corpo sentir o teu corpo. Se entrega pra mim. Meu amigo Alex e da minha Sheila, lá do Sambódromo. Segue a gente, curtindo. Entrega o Porto de Maré. Vem fazer de mim teu bichinho de estimação. Olha, Alex, olha, gente. Me dá teu amor que em troca te dou um lugar no meu coração. Não me deixa esperar desse jeito. Divide comigo meu leito. Se entrega pra mim. Tu já sabes o quanto te quero. E por esse momento espero. Toma logo uma decisão. Essa música passa um filme, né, Sadão? Meu bem, me guardarei todinha pra você. Só se um domingo. Parei de tudo pra não me perder. DJ Rebelde! Vida, eu quero ser

um mundo inteirinho de muita paz para o nosso amor. Ouça esta melodia que está tocando. Meu amigo Misael, meu companheiro João Grande, alô Aline. Quantos namorados? O casal do pequeno gostou. Dançando. Aí, Misael. Dançar, você nasceu pra mim, eu amigo Júnior Sobidel. Ele é o segundo chamou, fala Júnior. A nossa equipe Sobidel, terça-feira de pureza, hein? Tem Rebelde, tem Michel no Burê. Ouça esta melodia que está tocando. Veja quantos namorados estão dançando. Este é o primeiro baile da noite. Olha, meu amigo Marcelo. Vixe.com, arte gráfica, sempre com a gente. Ele é o seu grande amor. Apaixonada estou. Vai. Você também está a noite inteira, amor. Bora dançar, bora. Vamos dançar. Você nasceu pra mim, eu pra você nasci. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Aí, Porto de Maré! Que vou fazer? Se tomou conta de mim um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Abre! Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. DJ Rebelde, nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Tudo mudou, tudo mudou pra mim. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. O maestro eu amo, da saudade. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. O maestro da saudade. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. E aí, Porto de Maré? Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nem o tempo vai mudar. Esse amor que eu guardo pra te dar. Só no bailão. Vai. Você brincou demais com meu amor. Brincou, né, meu? Tantas vezes eu falei. Bora, Marcelão. Tantas vezes implorei. Bora. Pra você ficar comigo. E aí, Falcão? Mas não teve jeito, não. E fechou seu coração, me deixando triste no meu canto abandonado. E a galera vai chegando, vem chegando. Eu sofri demais, não negarei. Muito tempo por ti. E aí, Rafaela Rodrigues? Agora tudo é passado. Já não sinto nada com você aqui. Bora, Misael! amor não é assim. Hoje você vem a mim, só que eu não estou mais nessa. Vou dar mais nessa, né? Agora não lhe quero mais. Você tá em outra, né? Amar você não sou capaz. Meu parceiro Diego Sabidão e Diego! Lojo Índia, primeira dama. Meu amor. Vai com a gente. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Já não sinto nada com você aqui. Cadê que a gente, a Mimi e a Diana no Mimi? Casal sempre com a gente no Porto de Maré. Rebelde. Alô, Porto de Marés, pra sacudir, recordar. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Quem é que não tem, né? Os pais domingo de tarde, na casa de alguém. E aí, Jojo? Depois de beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Saudade! Um velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. Era tão inocente como nunca mais foi. Na minha saudade, com você estou dançando. E o dia hoje? No domingo à tarde. No domingo do bordo. Galera do time do Falange! Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados, sonhando um amor sem adeus. Falange Futebol Clube. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Da Coba Ju do Jurunas para todo o Pará. Meu balão de batom. Esquecendo que o Rebelde é Falange, hein? Já ninguém usa mais. Olha o Ju! O tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. E a saudade? Na minha saudade, com você estou dançando. Num domingo à tarde, um iê-iê-iê romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados, sonhando DJ Rebelde. Sem adeus. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados, sonhando. Saudade! É Porto de Maré! Rebelde. Quando a noite cai, no seu quarto a luz acende e você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher, nesta hora você vê que já não é menina. espelho se vê. Amigo Paulo e o Tiju. E começa. E o cabeça da gente. Fala, Paulo! Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, me querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto. Fala, Paulo! Ser o dono desse corpo. E aí, Edson? Você nem calcula o quanto. Quem será? Olha quem chegou. Quem será? Olha, Jesus. Quem será? Ela tá de luto, parece. Eu te amo, te quero. Empresária velha, tudo de negro, tudo de preto. Eu te amo, te quero, te adoro, te moro bem. Olha, garçom, vamos deixar dois pacotes pra velha aí, garçom. De maré! Não quero seu dinheiro, DJ Rebelde. Quero seu ouro. Só desejo amor sincero. Só quero você. O seu beijo quente. Quero só pra mim. Vamos ser dois amantes. Vamos juntos dizer. Vamos aqui. Isso é o que é. É o amor. É o amor, meu irmão. Tristeza e saudade não vai existir. DJ Rebelde. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Me beije, me aperte. Quero teu calor e serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é. É o amor. Hey, é o amor. Oh. Hey, baby. Pega um pouquinho. Ainda por aqui vai se apresentar no Morro de Barés. E do DJ Michel, do Cineral, do DJ Zaga Rosa, do Aidon Franginha, Josias, do Máximo e os irmãos Edilson de Elson, do Retro. Ainda no Morro de Barés para detonar. O Rebelde vai tocando a saudade aí. Tristeza e saudade não vai existir. Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. E aí, Porto de Maré? Conheci na Espanha, na Copa do Mundo. Já vai saber, amigo Sola, o homem da RR. Uma espanhola. Multimarcas lá de Barcarena. Um segundo. Ele é Dona André com a gente, é Dona André. Olhei pra ela e sorri. Ela me olhou e sorriu. E disse que também ia torcer pro Brasil. Brasil. Brasil! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. E quando o jogo acabou, RR Multibarcas de Barcarena, organização Amigo Sola, me beijou e desapareceu. Fechado com o Rebelde! E embora, esperando aquele, aquela beca, chorando enquanto eu vou usando o que eu tenho. Tão distante aquele amor, camisa de fã clube. Minha tristeza é tamanha, Brasil, como ninguém. Sou brasileiro, não desisto do a Espanha pra rever meu bem. Chama do Brasil, como de carinha, Luciana e o Marinho, hoje seu curtindo, hoje o Porto de Marés, obrigado, Luciana. Que sempre andei. Valeu, Marinho! Como um peregrino. Aí, produção. Vivia no escuro, sempre sem futuro. É, cadê a produção? Hoje encontrei a felicidade. Bora, Augusto! E com tanta luta, tanto de sabor, tu caiu. Eu caí mil vezes, alguém me levantou. Esperei a sorte com felicidade. E você que grita, tá faltando pão. Não perca a esperança do seu coração. E você que chora esta solidão, o amor virá para o seu coração. E no mundo triste em que eu vivi, me desesperei, quase, quase que morri. Esperei o dia. Loja William, primeira dama, alô Loja. Olha que o tempo é curto. Já já tem o DJ Michel pra comandar. Vamos lá. Não sei o que faço sem você. É o Josias, é? Te quero de volta só para mim. Olha a cara do Apolo, mano. Tenho sofrido muito, tem sido tão ruim. Dias e noites, sempre assim. Seu jeito calado, seu modo de andar. Para melhor! Seu beijo molhado e o brilho no olhar. Júnior Sobidel. Valeu, Júnior! São coisas que tocam profundo. DJ Rebelde. Agitam o meu coração. E choro baixinho a dor da recordação. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão, prefiro te esquecer. deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Voltar. Igreja amiga Rafael Rodrigues. As marcas do tempo. Está aqui na frente do palco. Curtindo o Porto de Maré. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. E aí? Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Tem um monte de pedras, um galho de espinhos, um sacrifício danado pra seguir meu caminho. Uma saudade no peito, uma guitarra na mão, faltando alguém pra encher meu coração. Não importa saber quem sou. Obrigado, meu parceiro Diego Sabidão, tamo junto, Diego. Nem tampouco onde vou. E a galera vai recordar. É tão difícil seguir sozinho, sem ter ninguém para fazer carinho. Alô, Dedinho! O maestro da saudade. Eu só sei te falar uma coisa. A caminhada é longa. A caminhada é longa, mas eu quero chegar. Minha vontade é maior, embora eu diga chorar. Se você acha graça, sente inveja de mim. Olha, olha, olha, olha. A melhor eu quero dar no fim. Dali Rebelde! Não importa saber quem sou. Nem tampouco onde vou. É tão difícil seguir sozinho, sem ter ninguém para fazer carinho. Vai, mundo! DJ Rebelde! Segura! Foi assim, você olhou pra mim e me fez sentir o amor. E aí, filho? Entrou. Aonde? Em meu coração. Eco. Zombou do meu amor. O pau me veio. E depois me deixou. Então, porque você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado no palácio, sentindo a falta dos carinhos seus. Deixar a velha senhora. Agora sem rumo e afeto, sigo tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, porque não me ensinou a esquecer você. E aí, Porto de Maré? Você olhou pra mim e me fez sentir o amor. E aí? Entrou em meu coração, zombou do meu amor e depois me deixou. Então, saudade! Porque você me acostumou a gostar de você, pra depois me deixar jogado por aí, sentindo a falta dos carinhos seus. DJ Rebelde! Agora sem rumo e afeto, sinto tão sozinho, gritando e chamando, meu bem, vem dizer, porque não me ensinou a esquecer você. Sim, tudo foi assim. DJ Rebelde, uma pedrada aí, bordou. Eu e tu, dois caminhos que a noite reúne na mesa de um bar. Como é que é? Tu e eu. Bora lá, William! Dois desejos buscando promessas. Chegou o Josinha, meu irmão! A música no ar. E essa penúltima. Ai, não, mas esse é o Josias. As horas vão passar e estamos sós, sentimos cada um. É Josias! Grande amor aconteceu. O amor é incomum porque nasceu. E eu e eu. Eu e tu. Tu e eu, e depois pela vida chorando. Ah, tá aqui o Josinho, né? E depois pela vida chorando. Fica me enganando. Fica botando alguém disfarçado pra vir no caminho. Já já de Josinho! A música no ar. E essa penumbra sobre nós. As horas vão passar e estamos sós. DJ Rebelde! Sentimos cada um. Cê é o maluquinho, o homem que bateu o recorde na sexta-feira no Caribe. Tá conferindo até Pix até agora, hein, Josinho? DJ Rebelde! Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora dar uma esquentada, vai. Macagareu, macachambeu, macatiguei, saú pepé, de pibué mué. Sucesso total, aniversário do maluquinho, lá no Caribe Show, sexta-feira. Ainda tá serrando por aí o ladrão. Até amanhã, José. Paca, miro curio, paca, onde que vem, paca, rima coro, paca. Só quero saber se ele vai fazer do pureza terça-feira. Da minha vez, paca, da minha sonha, paca, no you sonha. Madama, mati, muna, mãe, eu sou trevia, merci. Vai! Madama, mati, muna, mãe, eu sou trevia, merci. Paca, macacareu, paca, mãe, chandeu, paca. Malé bubéu, malé gareu, malé chameu, de macuru, you know I be, that's me sonny, know you sonny, what they may call me. Bajego Zabideu, o empresário é meu. DJ Rebelde. Segura o gagueado. Meu amigo DJ Rebelde, um forte abraço do Papo de. Olha, DJ Rebelde, eu já troco a minha garrafa de 51 e meu tapereba na mão, pronto pra dançar aquele caqueado de lambada, pai d'égua, que só você sabe tocar. Dale, maestro. Pode contar aqui. Meu amigo Fábio Benchbeck, junto meu grande amigo Marcelão Turismo, aí Marcelão. Alô, Zezinho. Que sal o pé. DJ Rebelde. Bora, Porto de Maré! DJ Rebelde! Só que se garante, só que se garante, só que se garante, só que se garante! Vai pra cima! E vai pra cima e faz o caguiado! Assim, ó! O nome dela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Angela, Juzinho! O parceiro do Jezinho Mix comigo também. Alô, Juzinho! Vamos lá! Oi, oi, oi, oi, oi, oi! Aí, Melty! Opa! Já, já chega o homem do Marajó, já, já! Já já ele chega! Já já ele chega! Já já ele chega! Eu mesmo vai descendo! Descendo! Alô, empresário Amélia! Faz um pixinho! Opa, linda, selva, cocô, céu! Souvelé danser à la discothèque. Ce bricot est au café. Les têtes ou qu'est fan ou qu'est souffert. Opa, bunda, samba, coco, serre. Souvelé danser à la discothèque. Ce plicot est au café. Les têtes ou qu'est fan ou qu'est souffert. Sigoura! Obrigado, gente. Obrigado, Bom dos Varães. Essa foi a apresentação do Rebelde de hoje. Vamos juntos! Vamos passar a agenda aqui de segunda-feira amanhã. Amanhã a gente começa lá no Paraíso das Pedras, lá em Marituba. Nós estamos em Marituba, a primeira parada do Rebelde. Depois a gente desce lá pro Sunset, a ilha, lá em Boa Vista. E na volta, em Hotel Vila Rica, em Valdegães. Obrigado, gente.